Augusto Milk. Dia e noite, eu não paro de pensar naquele beijo que nos demos ao luar. Já percebi, sem você não tem razão. Estava sozinho, preencheu meu coração. Tudo em mim mudou, ao te encontrar, ao te escolher, fui me entregar. Tô tão carente desse amor. Já me entreguei a outro alguém, mas foi em vão, você ainda está em mim. Tudo me faz lembrar você. É tão ruim essa vontade de te ter. Tento fugir e resistir, mas é em vão, você ainda está em mim. Você ainda está em mim.